muito se muda, não cria limo jamais. Você muda tanto de amor e já quer me mudar. Pedra que muito se muda, não cria limo jamais. Você muda tanto de amor e já quer me mudar. Vou pagar pra ver você mudar. De prontidão, se na volta você me encontrar, não conte com o meu perdão, isso eu não vou lhe dar. E pedra que muito se muda, não cria limo. Você não é pedra, meu bem, pense antes de me mudar. Você tá procurando sarna pra se roçar. Isso eu não vou lhe dar. Você tá procurando sarna pra se gostar.